que eu iria fazer. Quem olhava pra Davi no campo cuidando de ovelhas não imaginava o que eu iria fazer. Quem olha pra você passando esse processo não imagina o projeto que eu tenho pra você. Só continua firme em minha presença, que a sua história eu vou mudar. Pois eu sou Deus dos pequeninos, eu sou Deus dos abatidos. Continua firme em minha presença, que a sua história eu...